estamos na escuta do Sam Mike Zulu Índia. Solo, confirmo, solicito o reboque da posição remota 14 do pátio principal para a posição 11 do pátio principal. Está na frequência da torre, está no solo do Juno.